Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Padre António Jorge para nos falar sobre o Sínodo dos Bispos, que teve início esta manhã em Roma. Ao longo do programa conversaremos sobre outros assuntos relacionados com o Ano da Fé, que terá início na próxima quinta-feira. Falaremos também dos debates entre crentes e não crentes, um assunto que está na ordem do dia e que irá acontecer também em Portugal brevemente. Sr. Padre António Jorge, bom dia e obrigado por ter aceito este meu convite. Muito bom dia, obrigado também. Sr. Padre António Jorge, coloco-lhe a primeira questão. O Sínodo dos Bispos sobre a nova evangelização teve início hoje em Roma, há pouco mais de meia hora. Neste sínodo estão presentes os bispos e cardeais de todo o mundo e o Papa Bento XVI. O que é concretamente um sínodo e qual é o objetivo deste sínodo sobre a nova evangelização para a transmissão da fé? Ora bem, sínodo dos bispos, que vemos acontecer a partir de hoje como acontecimento desta 13ª Assembleia Geral Ordinária dos Bispos, no entanto, refere-se a um modo de fazer, a um modo de estar dos bispos no mundo. A partir de 1965, o Papa Paulo VI promulgou a existência deste Sínodo dos Bispos, que, antes de ser este acontecimento pontual que de lés a lés vai tocando temas urgentes da Igreja, antes de mais, ele é um acontecimento permanente, contínuo. Desde que foi descoberta esta forma de estar, que existiu sempre em toda a Igreja, mas que foi valorizada a partir do Concílio Vaticano II, então os bispos estão com o Papa e entre si, permanentemente, nesta sintonia de quem lê a realidade do mundo, da história, e na missão evangelizadora vai tocando temas que são atuais, que são urgentes para cada tempo da história, numa tentativa de, por um lado, evangelizar, por outro, de dar resposta aos problemas mais urgentes da humanidade. E, portanto, o sínodo começa por ser este continuamente estar em sintonia dentro do Colégio Episcopal, unido ao Papa, nesta vontade de ajudar o Papa a refletir sobre essas questões e, de tempos a tempos, a fazer sair alguma resolução, alguma leitura objetiva sobre a vivência da fé, tocando na relação entre o Evangelho e a vida humana. Fico com a impressão, com o que acabou de referir, que os sínodos começaram com Paulo VI, foi isso? Não. A experiência sinodal é uma experiência dos apóstolos, portanto, é uma experiência que está fundada no Evangelho. Os apóstolos unidos a Jesus, não é? Os primeiros relatos da Igreja, logo no início, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, se vê ali o que é que os apóstolos faziam, não é? Mesmo depois de Jesus ter subido ao céu, os apóstolos juntavam-se muitas vezes para rezar, para celebrar, para, digamos, dinamizar a caridade, enfim, para partir o pão, não é? É a celebração, como já disse. Portanto, esta é uma dinâmica associada ao que é essencial do ser apóstolo, da vivência da Igreja na sua origem. E foi esta experiência, ao longo dos tempos, da Igreja, que tocando com os problemas do mundo, certamente a Igreja se viu muitas vezes afastada ou pelo menos com a dificuldade de dar respostas emergentes e a dar uma resposta aos problemas do mundo, que então a Igreja começou a ter necessidade, até pela dispersão dos apóstolos, não é? A necessidade de os voltar a reunir para refletir em conjunto os temas mais urgentes da história. Isto também é, os sínodos também é uma necessidade desta dispersão dos apóstolos, que de vez em quando Jesus, na pessoa do Papa, os vai reunindo, mesmo que não possam ir a Roma, mas pelo menos são convidados a refletir sobre as questões, mas fazem chegar ao Papa o parecer pontual sobre a reflexão em questão. Portanto, esta experiência sinodal existe desde o início da Igreja. O Concílio Vaticano II, a partir do Papa Paulo VI, retomou, requalificando a partir do direito, esta forma de estar dos bispos com o Papa em colegialidade. Esta reflexão, como lhe chamou, tanto este sínodo, neste caso sobre a nova evangelização para a transmissão da fé cristã, sente que é um assunto urgente, ou que eventualmente este caso poderia ficar para daqui por mais alguns anos? Este caso concreto que estamos a ter hoje, começou hoje, esta reflexão sobre este assunto, era um assunto que poderia ficar para daqui por mais algum tempo, ou ele era urgente e havia necessidade de fazer quanto antes? Parece que esta Assembleia dos Bispos, este sínodo, podemos assim dizer, ou esta reunião dos bispos neste sínodo para refletir sobre a nova evangelização, acontece num momento oportuno. O Papa não foi de um momento para o outro que convocou esta Assembleia assim, por capricho ou por ser um tema de facto atual. O facto de também ser o ano da fé, o Papa não decidiu assim do pé para a mão, não é? Estas coisas tocam-se todas umas às outras e certamente que num momento oportuno acontecem várias condicionantes, várias forças que fazem da Igreja esta transmissora fiel da Boa Nova de Jesus Cristo. Naquele documento que se chama Lineamenta, que é um conjunto de elementos que o Papa, a partir dos seus colaboradores, põe na mão de todos os bispos para que eles possam ler as propostas de reflexão para a Assembleia do Sínodo e possam também responder a perguntas no sentido de facilitar a reflexão, começa por dizer no prefácio que tudo está fundado no Evangelho, não é? Quando Jesus diz, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que vos tenho ordenado, logo a partir daqui se faz compreender que é preciso regressar ao Evangelho. Em qualquer época histórica, e nomeadamente esta, se dá conta que é necessário retomar o Evangelho, voltar ao início. E ao longo da história houve muitas etapas em que a Igreja sentiu necessidade de retomar, de refrontalizar, de ir ouvir novamente a palavra de Jesus Cristo. Eu coloquei esta questão porque foi em 19 de junho, eu estive a ver um documento do Vaticano em que dizia que, portanto, como que era uma urgência, porque há uma desorientação quanto ao sentido da vida. O secretário-geral do Sínodo diz que se vive o perigo de uma difusão, de uma dispersão e de uma fragmentação que modificam a percepção que o homem tem de si e do mundo. Eis a razão porque eu coloquei esta questão. E depois eu tive a ver um outro documento que falava, inclusive, de alguns países onde de facto a sociedade está cada vez mais ateia. Estou a ver, por exemplo, o caso da Suécia, em que 60% dos residentes acham que a religião é um problema privado, que não tem nada a ver com eles. Portanto, um país que de facto vive uma boa situação económica e que tem de facto uma evolução muito grande no aspecto científico, mas que sente que Deus não é preciso para nada. Portanto, no fundo é isto. Não sei se quer comentar alguma coisa acerca disto, se não. Eu, acerca do que está a dizer, faz-me lembrar que a Igreja, nesta missão fiel de transmitir a fé, de evangelizar, ao longo dos tempos, a partir de focos muito fortes de evangelização, viu-se como aquela que parte, a partir das dioceses, a partir das igrejas locais, a partir de congregações religiosas, a partir de movimentos, foi sempre ao encontro daqueles que não conhecem a Cristo, para o darem a conhecer através da Boa Nova e através de atitudes, de organizações que também levam a dignidade às outras pessoas, onde ela não existe. Dá a impressão que nestes tempos modernos estes focos de grande riqueza e de força evangelizadora começaram a perder entusiasmo. Ou seja, olhando assim para a história, dá a impressão que a Igreja deu de si mesma aos outros, mas à maneira um pouco do filho mais velho da parábola do filho pródigo, esqueceu-se que também ela faz parte deste processo de renovação. Ou seja, desgastou-se na missão ad gentes e perdeu o entusiasmo. Ou seja, como que tivesse perdido essa força. Portanto, olhando para a Europa, é o que se dá conta. A Europa foi e continua a ser, de certa maneira, evangelizadora, mas esqueceu-se que ela própria precisa agora de deixar que os outros também a venham evangelizar. Ou seja, já em 75, o Papa promulgou o Evangelium Nuntiandi, um documento que trouxe a lume novamente a questão da evangelização, concretizando-a em várias categorias, como a pregação, a catequese, a liturgia, a vida sacramental, a piedade popular, o testemunho da vida dos cristãos. E cada vez mais, e depois deste documento, houve a necessidade de dizer, e agora, sim, a evangelização está nesses focos. E agora, por exemplo, no pátio dos gentios? E agora, no mundo moderno, em que surgem problemas novos? E agora, diante desta dificuldade intergeracional da educação da fé? E agora, neste mundo em que a família está em crise, em que a fé já não é transmitida de pais para filhos? Como é que é preciso? E agora, neste mundo em que existe um outro continente chamado da comunicação social, à maneira do que dizia São Paulo, como anunciar pelos telhados, estes novos telhados, esta boa nova, fazendo-a chegar àqueles que a Igreja sabe que tem a missão de anunciar? E então surge a necessidade, através desta expressão de nova evangelização, de, no fundo, re-evangelizar aqueles que, por pressuposto, já foram evangelizadores. É claro que não foram. Não são estes mais novos que foram evangelizadores. Não, mas por tradição, pertencemos a um corpo de evangelizadores. Só que este corpo deixou de transmitir dentro dele próprio o essencial da fé, vivido na prática e com entusiasmo. Inspirados na palavra de Jesus, vamos proclamar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tiver ofendido. E não nos deixeis cair. Conversas em Rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ou na linguagem das 10 à segunda-feira, às 19. Estamos à conversa com o Sr. Padre António Jorge, sobre o Sínodo dos Bispos, que teve início esta manhã em Roma. Falaremos também de outros assuntos relacionados com o ano da fé, que terá início na próxima quinta-feira em Roma, com a presença do Papa, cardeais e bispos de todo o mundo. Abordaremos também a fé de cada um e a forma de a fazer crescer. Conversaremos dos debates, e vamos já começar com eles, sobre crentes e não crentes, um assunto que está na ordem do dia e que também vai ocorrer em Portugal e que o Sr. Padre António Jorge acabou de referir. Padre António Jorge, o Pátio dos Gentios, como há pouco acabava de referir, portanto, está a ser frequente, portanto, estão-se a levantar estes diálogos entre crentes e não crentes. Portanto, a Igreja, creio que sente a necessidade, portanto, de chegar a todos. Portanto, Deus quer-nos a todos, não é só alguns, de 100 quer 100, e por isso a Igreja procura que, de facto, mesmo aqueles que não são cristãos, mesmo aqueles que não são católicos, pois, dialogar com eles. Neste momento, vai ocorrer, ou ocorreu, não, ocorreu, há poucos dias na Suécia, em Estocolmo, também um pátio dos gentios, entre crentes e não crentes, chamado com o tema O Mundo com ou Sem Deus. É significativo, não é, que num país que de facto 60% são ateus, que se traga para a discussão um ponto destes. Eles, sendo de facto um país, como há pouco eu dizia, que tem economicamente, são de facto extraordinários, que têm uma boa situação económica e também no aspecto científico, são dos melhores do mundo, mas há algo que lhes falta, não é? E por isso eles também sentem necessidade. Creio que fora de Deus não há felicidade. As pessoas procuram e têm de facto tudo, mas depois falta-lhe aquela componente. E muitas vezes procuras, e ele está tão perto. Não sei se quer comentar, se não. Sim, também se sabe desses países mais desenvolvidos, em que nada falta, que também o número de estatísticas relacionadas com o suicídio nos dizem que na perda de valores, na perda da pessoa centrada em si própria, numa certeza que tem um sentido para a sua vida, também se dá conta que muitas vezes surgem os maiores focos de atenção e de destruição da pessoa humana. É engraçado que são precisamente os não crentes, muitas vezes a dizer, por variedíssimas maneiras, a dizer que precisamos de estar lá, de a Igreja precisa de estar lá entre eles. Isto faz-me lembrar a história de São Paulo, não é? Quando ele, no caminho de Damasco, lhe foi dado contemplar a luz de Jesus Cristo ressuscitado, quando Jesus Cristo se apresentou como aquele que vive, depois também se transformou num grande evangelizador, e quando de facto Paulo passa pelos filósofos e lhes anuncia o seu Cristo, aquele que transformou a sua vida, eles não dizem vai-te embora, não queremos saber do que estás para aí a dizer, mas dizem-lhe havemos de voltar a conversar sobre isso. E parece-me que é o que está a acontecer no mundo atual. Portanto, os não crentes, é verdade que não dizem logo o que pensam sobre Deus, e a primeira coisa que dizem é não acreditamos, não faz sentido, mas no fundo esta afirmação é um grito, parece-me ser um grito àqueles que têm o dom de evangelizar, dizer estejam entre nós e vamos dialogar, vamos debater, vamos sem dogmas, sem aquelas certezas que às vezes não sabem compreender, mas vamos dialogar, vamos a uma aproximação. Portanto, esses encontros, esses debates, parece-me que são originados por esta necessidade intrínseca de saber, de se procurar esse Deus que, no fundo, ainda que inconscientemente, se sabe que é a origem da nossa existência e que continua a acompanhar. E que as pessoas sentem necessidade. O que eu vou agora acabar por referir, pronto, incesso no mesmo, e de facto a gente vê, enquanto, por exemplo, aqui na nossa Europa, as pessoas se afastam de Deus, mas há outros continentes e há outras zonas, até na própria Europa, onde as pessoas se aproximam. E o caso que eu vou referir, pronto, tem a ver com isto. A nossa Europa, enfim, foi fortemente influenciada pelo cristianismo. Só quem não quiser ver os hospitais, as universidades, enfim, os monumentos, tanta coisa, onde o cristianismo trouxe cultura para a Europa. É claro que os nossos políticos, muitos dos nossos políticos, não querem reconhecer. Nós sabemos o que sofreu João Paulo II, porque na Constituição Europeia não queriam que houvesse nada relacionado com o cristianismo, nem com as raízes do cristianismo, quando, de facto, assim aconteceu. Mas o que eu quero referir é o seguinte. Portanto, enquanto estes políticos não querem, portanto, que se aborde nada do cristianismo, houve ideologias há 50 anos que afastaram outros também do cristianismo. Estou a pensar na Rússia, naqueles países satélites, e estou a pensar num caso que trago agora aqui para a conversa, que é o caso do Cazaquistão. O Cazaquistão, portanto, que era um satélite da União Soviética, onde há mais de 50 anos as pessoas não podiam falar de cristianismo, porque se o fizessem seriam presas, pois hoje eles aceitam com a maior das naturalidades o cristianismo. No Cazaquistão foi construído há cerca de um mês a maior catedral do país. Uma catedral dedicada a Nossa Senhora de Fátima. Impressionante, porque o Cazaquistão tem também muitos muçulmanos, mas os muçulmanos toleram naquele país, portanto, os cristãos. E as autoridades, sendo muitas delas muçulmanas, consideram que, de facto, é uma coisa extraordinária, em que os cristãos estão a colaborar. Não deixa de não ser significativo, não é? Portanto, que num país com uma grande tendência muçulmana, num país em que o cristianismo não podia sequer falar, e que hoje se aceite, ainda por cima, que se dedica à Nossa Senhora de Fátima. É sintomático isto, não? Sim, este sim. Caso da Nossa Senhora, não é? Sim, há experiências belíssimas, de facto, no Oriente, que são também ação de Deus, não é? E são também fruto de toda uma história de evangelização sofrida à custa de tantos exemplos de mártires. Estou a pensar na Coreia, estou a pensar precisamente em todo o mundo oriental, sobretudo nesse debate com o Islão. Eu, por exemplo, posso partilhar que quando estive em Roma a estudar e comecei a preparar-me para aprender a falar italiano, tenho na minha turma do instituto onde estava a aprender o italiano, um religioso que vinha do Líbano e que pertencia a uma congregação fundada no carisma mariano. E, por incrível que pareça, era de Nossa Senhora de Fátima. Eu fiquei assim a olhar, assim, venho de Portugal, encontro-me com um libanês religioso que está aqui, pertence a uma congregação de Nossa Senhora de Fátima. É claro que isto, para um ocidental a pensar na Igreja Católica, que chega a Roma e se vê ambientado, mais ou menos, não é? Porque estou dentro do catolicismo, vem alguém do Oriente e que me diz: eu pertenço a uma congregação de Nossa Senhora de Fátima. Num espaço que ele dizia que também os cristãos podiam livremente viver a sua fé, enfim, apesar de toda a pobreza e de viverem no contexto cultural em que vivem, mas é engraçado que parece que é longe deste ambiente que nos parece ser um ambiente mais seguro para se viver a fé, concretizada nessas devoções mais centrais, como a devoção à Nossa Senhora, que às vezes é foco de tensão com outras religiões, não é? Mas parece que encontram nesses países uma conquista, uma presença que é muito conquistada, não é? E parece-me que a proposta da fé vem um bocadinho neste encalço de aquilo que nos foi dado há tanto tempo e que agora não sabemos defender, está a ser defendido por aqueles que lá longe dão a vida por isso. E o Papa, dando conta disto, é uma forma de eu dizer, mas ele terá o seu fundamento, quer convidar os cristãos, de facto, a fazer a profissão de fé de uma forma renovada, e não só teoricamente, mas com a vida, não é? É isso que o nosso mundo ocidental precisa hoje. Uma catedral, ainda voltou a este caso, uma catedral no Cazaquistão, dedicada a Nossa Senhora de Fátima, é sintomático de que, de facto, aquela gente está convencida, absolutamente convencida, que aquele freio que eles tinham caiu com o muro de Berlim e que isso foi influência, de facto, de Nossa Senhora, já que pela força das armas não era possível, mas a verdade é que, através de Nossa Senhora, foi possível, e é fácil, quer dizer, de facto, A catedral dedicada a Nossa Senhora é, de facto, uma forma de declarar a vitória de Deus, não é? Com a sua própria lógica do amor, não é? E não só pelas armas humanas. Neste caso, é uma forma de celebrar e o povo se regozijar sobre esta atuação de Deus sobre a história, não é? Erigir uma catedral é fazer continuidade daquilo que foi uma conquista histórica, não é? Falou aí na queda do Muro de Berlim. De facto, o Papa João Paulo II é uma síntese de todo este acontecimento de fé, feito como leitura da vida humana. E o povo depois tem estas formas de se manifestar, como quer dizer, o que aconteceu ali, nós agora estamos a beneficiar disso, para podermos viver a fé de forma livre. Aquele cardeal responsável por esta catedral diz, portanto, que também ela entra no ano da fé, porque as pessoas, ao verem aquela maravilha, acabam por entrar e sentem-se felizes. Aquele silêncio tocas, e eu vi o outro dia no documento que, pronto, algumas pessoas acabam por pedir e dizer, mas vocês não precisam pedir, vocês podem vir quando quiserem. Portanto, pessoas que não são cristãs, mas que se sentem felizes, que se sentem bem. Portanto, é a ausência de Deus, não há dúvida nenhuma que, pronto, mesmo sem sabermos, puxamos para Ele, pois nós temos uma parte dEle, somos a imagem dEle, e por isso puxamos para Ele. A esse respeito gostaria de dizer o seguinte, é que esses lugares onde, para quem a fé foi uma conquista, foi um testemunho vivido na prática, até com muitos martírios, acabam por ser espaços de uma abertura interconfessional. Se formos aí, por exemplo, no meio da nossa cristandade, perguntar o que é o ecumenismo, há muita gente que não sabe dizer isso. Porquê? Porque viveu sempre dentro desta redoma de uma fé vivida tradicionalmente. Mas se formos ao cazaquistão perguntar se conhece o Islão, o muçulmano, e se lhe perguntarmos que focos de tensão, que dificuldades encontraram nesta construção da catedral, são capazes de nos contar uma história longa. Por isso, porque sofreram essa conquista da fé e agora vivem-na livremente, também são capazes de dizer, eu não quero que aconteça um outro que queira aproximar-se de Deus, que tenha no seu caminho uma pedra que o impede de o encontrar. Portanto, acabam por ser pessoas com um coração universal. Não quero dizer que os crentes da cristandade não o tivessem ou não, mas neste mundo novo, de uma necessidade de diálogo entre as culturas, entre as várias formas de aproximação do mistério, nesses focos as pessoas acabam por se abrir mais à presença do outro e também ao entendimento do que é a vida do outro, nomeadamente ao que toca à fé. Senhora Rainha, tão linda estás, trouxemos presentes para ti. Protege e guarda teus filhos pra Deus, Senhora Rainha, tão linda. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova, em 100.2, ou domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Estamos à conversa com o Sr. Padre António Jorge sobre o Sínodo dos Bispos, que teve início esta manhã em Roma. Temos estado também a falar já sobre alguns assuntos relacionados com a fé. Abordaremos também a fé de cada um e a forma de a fazer crescer. Vamos falar ainda mais um pouco, muito pouco tempo, já sobre o pacto dos gentios. Já há pouco referimos isto, mas o pacto dos gentios também vai chegar a Portugal, portanto, depois de passar pelas cidades de Paris, Barcelona, Florença, Assis, Bucareste, Tirana, Palermo e Estocolmo, chegar a Portugal, mais concretamente a Guimarães e a Braga, em 16 e 17 de novembro. O tema escolhido para este Pátio dos Gentios em Braga e em Guimarães é o valor da vida. Depois, no dia seguinte, haverá uma conferência na Universidade Católica em Braga, também relacionada com o mesmo assunto. Não deixa de não ser significativo ao Padre António Jorge o tema para o Pátio dos Gentios em Portugal, o valor da vida. Um país que há um ano era o penúltimo do mundo no aspecto de natalidade, que há poucos dias nos disseram que em relação ao ano anterior as nossas estatísticas já perderam mais 10%. De facto, não deixa de ser significativo, não deixa de ser significativo este tema para o Pátio dos Gentios em Portugal, lhe parece? Provavelmente que é um tema muito incisivo e poderíamos até estar à espera que para um Pátio dos Gentios em Portugal é um pouco a imitação do que está a acontecer com a proposta da Igreja para o Ano da Fé, a nova evangelização. Podíamos estar à espera de outros temas mais centrados na fé, não é? Mas o tema da vida não deixa de estar centrado na fé, nas questões da fé. Porquê? Porque é tocar as questões da fé através da realidade que estamos a viver, não é? E, de facto, num país em que esteve em debate a questão do aborto, num país em que, como nos outros, mas aqui em concreto, assistimos a uma grande tensão no que significa o valor da vida, a família, a transmissão da fé aos mais novos, no fim de contas também uma organização política que sabemos que contém muitos inimigos do que significa a justiça na prática, propor num pátio dos gentios a crentes, entre crentes e não crentes, o tema da vida é, se calhar, partir de pressupostos éticos a partir da realidade para depois certamente chegar àqueles valores que sabemos que têm a fé em Jesus Cristo como base. Parece que é uma forma inteligente de começar um diálogo com os não crentes e com aqueles, sobretudo, que estão aí na sociedade. Uns dizem-se não crentes, outros preferem não falar disso, mas o tema da vida acaba por ser um ponto de encontro, uma porta de diálogo que depois certamente ajuda a percorrer um caminho. Eu diria que é uma forma de tocar a fidelidade à pessoa humana neste nosso contexto, mas também ao mesmo tempo por parte daqueles que acreditam a fidelidade a Deus, não é? E é isso o pátio dos gentios, é ser fiéis àqueles a quem convidamos para dialogar e ser fiéis também a Deus, não é? Eu diria que o pátio dos gentios é a morada de todos, é um ponto de encontro de todos, com respeito a todos, mas ao mesmo tempo com respeito a estes grandes temas emergentes da sociedade e da fé. Padre António Jorge, vamos novamente para o sínodo. Dom Manuel Clemente, o Bispo do Porto, é um dos que está neste sínodo. Ele diz que o mundo mudou nos últimos 50 anos, não nos surpreende, não é? Os meios de comunicação desagregaram as famílias, que até estavam unidas. Os filhos deixaram de ouvir os pais e passaram a ouvir os que têm ideias opostas à família. O crescimento económico e profissional criou o individualismo. O bem-estar levou as pessoas a pensar que não precisavam de Deus. Dom Manuel Clemente diz que as palavras de João Paulo II, que ele referia, que é preciso evangelizar com o novo ardor e novos métodos, Isto hoje é muito mais do que retórica. O que é que lhe parece? Bem, essa expressão cabe muito bem no mundo em que nós vivemos, no nosso contexto social. A pensar nisso vem logo o refrão ocidental, não é? Enfim, o Ocidente agora está a ser alvo de vários tipos de afirmação. Olhando para o que é positivo e também negativo. Mas é verdade que a evangelização já passou por aqui, houve muitos que a aceitaram e houve muitos também que se afastaram, não é? O conceito de nova evangelização é precisamente orientado para estes países que se afastaram da Igreja desde a antiga cristandade. Existe este afastamento em vários graus, não é? Ou porque há, de facto, uma geração ou um conjunto de gerações que não acolheram a Boa Nova porque não lhes foi transmitida. Há, de facto, uma descristianização, não é? Por exemplo, a falar de catequese, há espaços da nossa Europa onde já não existem centros de catequese, já não existem párocos, já não existe sequer celebração ao domingo, portanto... Portanto, há muitas pessoas que nunca acolheram a Boa Nova porque não lhes foi anunciado. Isto na nossa Europa. É verdade que sabem que o avô foi batizado e viveu a fé, ou ainda a vive. Porventura o pai foi, ou a mãe foram obrigados a isso também, tradicionalmente. Mas já não lhes chegou. Já não lhes chegou, precisamente porque se calhar os pais foram obrigados. Lá está. Não houve esta transmissão espontânea da vida da fé. Mas existem ainda outros graus deste afastamento, como, por exemplo, acolheu-se sim a Boa Nova, se calhar até se celebra ao domingo, mas depois não se deixa chegar, não se deixam chegar os princípios da Boa Nova à vida prática, pessoal, familiar e até à vida social dos cristãos. Portanto, há aqui vários graus de um afastamento que tem por base aquilo que já disse, o individualismo, uma vida... ou a esperança de uma vida assente no capitalismo, que estamos a ver que afinal não leva a lado nenhum, não é? Portanto, daí a necessidade hoje de falar de nova evangelização, que significa reevangelização destes nossos espaços, seja a partir de pátios dos gentios, seja a partir das mesmas dinâmicas da Igreja, mas porventura reformuladas, renovadas, requestionadas. E acho que foi esta urgência que levou o Papa Bento XVI a reunir esta Assembleia Geral dos Bispos para rever como é que hoje, com os meios todos que temos à disposição, podemos transmitir a boa notícia com um novo entusiasmo. Padre Torres, eu vou pegar ainda aqui numa frase do Dom Manuel Clemente, que há pouco que o editor referi. O bem-estar levou as pessoas a pensar que não precisavam de Deus. Isto, aliás, o que o Padre António acabava de referir. E, de facto, assim é. Já foi esta semana que o Papa dizia, tanto creio que numa daquelas catequeses da quarta-feira, que o orgulho do homem é um perigo da humanidade. Está relacionado com o mesmo, quer dizer, portanto, este ego que a gente tanto deseja, depois chegamos à conclusão de que não nos vale de nada, porque, ou de que não nos vale pouco, porque o que é que acontece? Pronto, não somos seres muito limitados, por vezes esquecemos-nos disto, não é? Mas o ser humano é muito limitado, e sendo muito limitado, ele não consegue, há coisas, portanto, não há dúvida nenhuma que há coisas em que ele sobressai, e muito bem, e graças a Deus que assim é, no aspecto científico e nos outros, e no aspecto económico, tudo isso é ótimo, mas, quer dizer, estas componentes sem a outra não vão a lado nenhum, até porque a outra componente, aquela componente de Deus, se nós perdemos o fio condutor que nos liga a ele, o que é que vamos ter na sociedade? Vamos ter uma sociedade sem valores, e quando nós temos uma sociedade sem valores, temos hoje, o que nós temos hoje é isto, é o que nós estamos a ver, não em Portugal, mas quer dizer, por esta Europa toda. Portanto, as pessoas deixaram Deus e isto a cidade não tem valores, e não tem valores, cada um procura defender-se mais que pode. E o outro que se desenrasque. Portanto, no fundo, acho que é uma situação que hoje nós estamos a ver. Eu li há 3 ou 4 dias algo parecido com isto. Já não sei quem era que escrevia, mas que dizia: antigamente as pessoas estavam na missa, estavam distraídas, e hoje estão pensativas. Quer dizer, portanto, não há dúvida nenhuma que as pessoas hoje sentem que, de facto, não é só o facto de ter dinheiro ou só o facto de se engranar na profissão que chega, falta outra componente. Não sei se quer comentar alguma coisa. Eu estou a ouvi-lo e estou aqui com o capítulo 3º do Gênesis na cabeça, não é? Porque, de facto, este problema de o homem pensar que se basta a si próprio, enfim, temos-lo desde Adão e Eva, não é? Que tiveram a infelicidade de se encontrar com uma serpente, não é? Mas isto está inscrito na natureza humana, não que Deus tenha lá posto isto, mas é este mistério do mal, do mistério da iniquidade que perpassa também a nossa vida, mas que não é o único mistério a falar, não é? Também está o mistério da redenção, o mistério do amor de Deus, mas podemos, de facto, olhar para a primeira experiência do homem em que aconteceu toda esta confusão. Primeiro, do homem pensar que aquele primeiro paraíso era devido a si próprio, não é? Ao ponto de decidir o que é que havia de fazer com ele, não é? Levou a que o homem fizesse também a experiência do mal e depois a experiência da resolução deste mal através daquilo que é a experiência humana, no que tem mais difícil, o trabalho, o sofrimento, não é? O que eu acho que é decisivo é a pessoa humana dar conta, em primeiro lugar, que ele não é a origem de tudo e que ele próprio é criatura. Este é o mesmo primeiro pecado, né? Ele dar conta, é o homem, por algum instante, pensar ou agir segundo uma convicção errada de que ele é a origem de tudo e não é, não é? A pessoa humana é criatura. Isso não diminui a pessoa humana, pelo contrário, o sentir-se criatura eleva a pessoa humana a uma ligação muito profunda e misteriosa, e às vezes até concretamente manifestada em experiência espiritual, de que é criatura de Deus, é filho de Deus. E, portanto, vivemos numa sociedade em que parece que estamos a fazer essa mesma experiência, por causa do desenvolvimento tecnológico, em que a pessoa precisa de se reencontrar neste processo, qual é o lugar e o papel dela mesma. Corre esse risco de pôr Deus de lado, né, como se bastasse a si própria, mas depois tropeça ou numa nova tecnologia, de uma convicção errada do seu lugar no mundo, diante de todas estas possibilidades, para dar conta, afinal há aqui um ser que me acompanha, que está por trás de tudo isto e que eu preciso de me ligar a ele. Daí vem a palavra religião, não é? Ligar a ele. Por isso também há uma nova busca, há uma nova sede, há uma nova... Há isso também, esse vazio criado pelas coisas, pelos bens materiais, que acaba por ser o vazio do qual Deus se aproveita para se voltar a reencontrar com a pessoa humana. Tira a mão do queixo, não penses mais nisso. O que lá vai já deu o que tinha a dar. Quem ganhou, ganhou e usou-se disso. Quem perdeu há de ter mais cartas para dar. E enquanto alguns fazem figuras, outros sucumbem à batota. Chega aonde tu quiseres, mas goza bem a tua rota. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar, todos nós pagamos por tudo o que usamos. O sistema é antigo e não poupa ninguém. Somos todos escravos do que precisamos. reduz as necessidades. Se queres passar bem, que a dependência é uma besta que dá cabo do desejo. E a liberdade é uma maluca que sabe quanto vale um beijo. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar. Para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar, enquanto houver ventos e mar. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Estamos à conversa com o Sr. Padre António Jorge sobre o Sínodo dos Bispos, que teve início esta manhã. O nosso tempo está... estamos entrando na parte final, já temos até pouco tempo em relação aos outros períodos. Vamos continuar enquanto o tempo nos permitir, e eu vou colocar aqui mais uma questão ao Sr. Padre António Jorge, e que é a seguinte. O Presidente do Conselho Pontifício para as Comunicações Sociais disse que a nova evangelização deve passar pelos meios de comunicação social, imprensa, rádio, internet, televisão. Um teólogo da Universidade Católica de Lisboa disse que a nova evangelização passa pela Bíblia e não pela criatividade e metodologias. E deu exemplo, como exemplo o Congresso Internacional para a Nova Evangelização em 2005, passou por várias cidades, entre elas Lisboa. Então ele dizia que também não foi significativo este congresso que passou por Lisboa. Padre António Jorge, em que é que ficamos? Parece-me que há aqui duas versões que se contradizem, ou pelo menos que não se ajudam muito. O que é que lhe parece? Dê-me aqui uma ajuda, porque, pronto, quer dizer, aliás, eu posso... Bem, para ajudar estas questões difíceis que é necessário o Sínodo dos Bispos. Pois. Os senhores bispos precisam, porque são eles que têm unidos ao Papa este dever, que sentem esta responsabilidade de, no meio de tantas questões, algumas delas até confusas, como essa que está a colocar, ou porque alguém se lembrou de dizer que a nova evangelização assenta na Bíblia, não sei se o diz única e exclusivamente, mas depois há outras correntes e outros a dizer que, de facto, no mundo em que estão à nossa disposição tantas e novas tecnologias, também se devem utilizar para veicular o Evangelho. Enfim, há aqui várias acentuações, não é? Por isso, naturalmente, que é preciso que os bispos reflitam e nos ajudem a refletir sobre estas questões difíceis. No entanto, a experiência histórica da Igreja, nomeadamente no que toca ao mundo atual, em que o Evangelho entra em debate em relação às novas tecnologias, às várias formas da pessoa humana se comunicar, vai havendo várias experiências que ajudam a fazer uma síntese. De uma coisa eu tenho a certeza, da nova evangelização, o Evangelho não fica de fora. Mas com essa certeza assumo que também os meios tecnológicos não ficam de fora. Até porque creio que a pessoa humana não é a última causa deles. Estar a pôr os meios de comunicação de fora era dizer que eu sou o criador deles, disponho deles como eu quiser. Não. Ninguém pode afirmar isso. era fazer-se senhor dos meios de comunicação, não é? Agora, se todo este desenvolvimento também tem como base o nosso Criador, então quer dizer que, se calhar, Deus está-nos a lembrar-nos de que o Evangelho é importante, mas, se calhar, a dar-nos outros meios para o fazer ressoar no mundo atual. Portanto, eu tenho aprendido, nomeadamente com o responsável das comunicações sociais da Comissão Episcopal, o secretário do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, que, de facto, hoje, meios tecnológicos não são só meios. Fazem parte de uma cultura da comunicação. E nada melhor que este ambiente comunicacional para recolocar, reposicionar o Evangelho. É preciso injetar este ambiente cultural, que é o das novas tecnologias de comunicação, dos valores de Cristo. Da variadíssima forma, não é? Já não é só a palavra escrita, é também a palavra cantada, escutada, visualizada, em ritmos diferentes, a conviver com tantas outras afirmações, até às vezes contrárias, mas o interessante é que lá esteja. É verdade, por exemplo, no Facebook, encontramos ali muito tipo de informação, banal, não banal, fruto de experiências pessoais profundas ou outras mais superficiais, mas a questão é esta: entrar no Facebook e ver tudo isto sem Evangelho é diferente de eu poder colocar lá uma frase do Evangelho, e então parece que fica diferente, não é? É verdade que é diluído no meio de tanta coisa, mas é melhor do que se não estivesse lá o Evangelho. Portanto, hoje é uma responsabilidade que a Igreja tem que assumir, nomeadamente em quem trabalha nas comunicações sociais, de saber lidar com esta gramática dos novos meios e ter o papel importante de lhe seguir aí também o Evangelho. Hoje a palavra pregação tem outro sabor e outra ressonância. Já não é o púlpito. Aliás, nas igrejas até já nem se utilizam os púlpitos. E temos que olhar para a história e dizer assim: e porquê é que não se utilizam? Porque se achou que o pregador não devia estar lá em cima a pregar para o céu. Devia descer à terra e falar assim, cara a cara. Então, se calhar, precisamos de novamente subir a estes púlpitos modernos e aí anunciar o Evangelho. Portanto, é verdade que às vezes existem nessas afirmações vários tipos de acentuação. O importante é nunca deixar de falar disto. Tem estado também a lume a questão do silêncio na comunicação social, que é um tema muito urgente a tratar, precisamente por causa da liberdade da comunicação e da liberdade da escuta, ou seja, respeitar quem escuta, a ponto de não, com aquela insistência toda, de não obrigar o outro a aceitar aquilo que eu estou a comunicar, porque o Evangelho é sempre uma proposta, não é? Daí que são necessários espaços de silêncio. Portanto, pois, eu também refleti sobre isto e pronto, eu penso que os dois se complementam, não é? Tanto a nova que os meios de comunicação dão conhecimento e despertam, e essa coisa. É verdade que também, se calhar, o que ele diz é necessário aprofundar. Se calhar, aprofundar não pode ser pela rádio, não pode ser pela televisão. Aí terá que ser a Bíblia, terá que ser o Catecismo. Por isso, Santo Padre diz: não se esqueçam neste ano da fé, leiam os documentos do Concílio Vaticano II. Onde é que eu via há poucos dias? Os documentos do Concílio Vaticano II ajudam até a compor a nossa consciência. Portanto, nós temos que ler os documentos, e se queremos aprofundar, temos que ir à missa, temos que nos confessar com frequência. Missa e confissão com frequência, é isto que nos ajuda. Oração, leituras espirituais, a Bíblia, sim, isto não há dúvida. Agora, claro, outra parte também é importantíssima, porque levanta as questões e pode levar as pessoas a partir daí a outro ponto, não é? Estamos a dialogar, agora, de facto é necessário ter presente para quem é que estamos a falar, não é? Se eu digo assim, a situação aqui, a Bíblia precisa aprofundar, eu estarei a falar com batizados comprometidos com a Igreja, que têm como missão principal evangelizar através dos novos meios de comunicação. Eu aí tenho que os chamar a uma formação contínua. Mas se estou a falar, a pensar em quem não é evangelizado, eu aí posso dizer assim: o ponto de encontro hoje é a internet. Padre António Jorge, olha, o nosso tempo está praticamente no fim. Se, enfim, entender dizer mais alguma coisa, não mais que 30 segundos, de contrário, portanto, eu dou por encerrado o nosso programa. Estará agradável continuar a conversa consigo, mas a verdade é que não vai ser possível. Pronto, fica aqui só este repto de vivermos onde a fé como o momento oportuno para um crescimento grande, quer numa nova capacidade entusiasmada de anúncio, neste pátio dos gentios de hoje, quer também como a partir de uma relação com Deus muito profunda e fundada no essencial. Muito obrigado, e oxalá que de facto isto também tenha sido um pátio dos gentios. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.